Fiz uma canção pra declarar minha saudade do tempo em que a alegria dominou meu coração. Eu era bem feliz, mas desabou a tempestade, levando um lindo sonho pelas águas da desilusão. Eu fiz uma canção pra declarar minha saudade. Usei sinceridade que me dá certeza que você, quando ouve o meu cantar, vai se lembrar que deixou do lado esquerdo do meu peito essa dor que tá difícil de curar. Tenho certeza que você, de onde ouvi meu soluçar em forma de uma canção, vai se lembrar que nosso amor é tão bom e que pra sempre vai durar.